acostumei com esse frio. Aprecio o som do silêncio, barulhos no calafrio. Faço o que nasci pra fazer, nada pra mim é desafio. No tempo ruim, igual caramujo, hoje eu tô protegido. Mais forte que os pingos, mais forte que as pedras de granizo. Invado sua casa através da música, faço sentido. Eu vim de longe, pisei na lama, acho que sujei seu piso. Correndo mais com segundos, ansiedade em alto nível. Meu tempo diminui a cada ano, então aumento o combustível. Se perder é fácil, vidas e sonhos não achados e perdidos. Não sei onde eu tava, mas sei o que sinto, segui meu instinto. Sou do rio sombrio, zero terror. 100 mil passos e nenhuma mina estourou. Essa noite choveu tanto que lavou minha dor. Tô bem mais forte agora, vencedor. Temporal desabou, até que eu me perdi. O vento me levou, enquanto eu dormi. Meu espírito iluminou, meu lugar não é aqui. No escuro a luz lembrou, sou forte pra seguir. 3 anos sem lançar, 8 anos sem show. Respeitam quem eu fui, mas acham que já não sou. Perdi pessoas que amo, pra mim tudo acabou. Meu sono era eterno, mas o rap me ressuscitou. Em 2004 eu disse que era até após a morte. Tô cumprindo minha profecia, céticos em choque. Anos luz à frente, mas decidi ser hoje. Chuva não é só em novembro, vida é mais Guns que Roses. Mais um dilúvio, mais uma vez, incorporei Noé. Salvei a fauna, salvei os meus, mantive minha fé. Anos de luta, mil cicatrizes, tô aqui de pé. Sobrenatural como um milagre, chuva de axé. Quem tá no topo me respeita. Quem tá tentando me admira. Quem quer meu mal tá na espreita, sem saber que tá na minha mira. Estes momentos ficaram perdidos no tempo, como lágrimas na chuva.